3, chame agora o controle Salvador, 120, responde. 08, bom dia, Salvador. Do 11 2020, escolhendo o 290 do Chile. Tem isso aqui no nosso equipamento que está com a sua magnética de arco. Teste estranho, foi utilizado anteriormente com a telescópica. Teste, está recuperado, tem uma poderia de força no caso de Azul 4958, deixa para 2 de todos, no transformador 903 e na elétrica, se você quiser com outro olha, se não estiver sendo o último 04-0 chegada da 233, o Paulo Paulo 29, direita à direita na Fox Trot, chama o Paulo Salvador. Colo 21, décimo lado. Salvador, né? É esse o Manaus. Salvador, boa, sua passada se foi estabilizada. Avistado autorizado, ponto de título 0, vento 0, curva 0, grau 032. Autorizado, 4958. Cola 745, decolado 34. Leva no controle de Salvador, 120, decolado 8. 208, mano. Salvador, gol 9745, decolado. Cola 745, contato na derrota, decolado. Isso aqui, matão, 0, 0, 0. Do 4954, autorizado, em Lira na época, a próxima direita. Costa, chama o São Salvador, 121-209. 1229, falso 47, vira à direita na Fox Trot. Chama o São Salvador, 121, décimo 9. Salvador, bom dia, bom dia, 649. Salvador, 649, bom dia, ajuste no 03, precisamos da situação, aguarde a presença de fogo. 23, aguardando, 49. Puxa, bem, 211, autorizando, vai falar, ajuste no 0, vento 010 grau, 022. 120, décimo nove. Salvador, 120, responde. 120, Salvador, 108, bom dia. Bom dia, chame o sal para a costa do Brasil, né? 10 graus, 077. Cargo 9073, decolado ao 10. Chame agora o controle de Salvador, 120-108. Chama o controle, obrigado, até a bom fim de semana. Valeu. Salvador, ponte cargo 9073, decolou. Cargo 9073, chame o 5744, normal. Tudo mantém 350, tudo a pouco. 350, é da PUC. 97073. Puxa, 973, contato na data, 303, depois. contact now 120